tinha uma carta de demônios. Agora não tem mais, 2001 é o ano. Ungido do Senhor vai chegar devastando. Chega. Tum, tum, tá. A unção está no ar, mano. Perbone na fita, vamos colar. A palavra é anticriminal, vida mudante na moral. Chega pra somar, é nós a fita crawl. Chega mais, chega mais, chega pra ficar. Sabotando a sua mente, Jesus Cristo no ar. Ideia certa de montão, aqui a banca de cristão. Sente a fita ladrão. A verdade é uma só, Samambaia, Ceilândia, Ribeirão Preto, Bauru, Piratininga, Sapolândia. Eu venho de rua, cultura, postura mudada. Não atravessa nas ideias, essa é a parada. Não vou querer viver sempre na ilusão. Bicho solto, sangue no olho, PT na mão. A cinza na lata, a lata que passa. Sua vida se esvai no meio da fumaça. Agora você está na noia. No barato de outro pega, sem demora. Então vai se arriscar na fita lá na esquina. Se passa o sujou, sai fora, desbaratina. Não demorou, sujou, os homens colou. Na crocrona, experiente na fita, logo rodou. Sem dó, sem perdão, sem compaixão. Não adianta fechar o corpo, meu irmão. Vem jogar no nosso time também. Carimbar seu passaporte pra Nova Jerusalém. Com o verdadeiro Senhor, o Pai da criação. A única porta pro homem, pra ressurreição. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Não há crime perfeito, é melhor se entregar, assumir seus erros. Vou na sorte, não te sentar o dedo. A maioria está de joelhos, a linha se quebrou, a ameaça é vermelha. Se abrir um buraco, o resto é cadeia. Real aqui, amigo, e andar com a cabeça. Terrorista, eu transporto em medo. O mar é azul, estamos longe de vê-lo. A escravidão é o começo do erro, a mentira não foi nenhum segredo. A semente caiu fora do cesto, o julgamento, a favela, a miséria, outro depoimento. Israel atravessou o mar vermelho. Verdade relatada. 1, 2, 3, 4, os mano invadindo o cenário. A sigla BR na fita, a rima louvou no ato. Soldado de elite, guerrilheiro de Jesus. Aqui a toda prova lutando contra o que o mundo induz. Prazeres libertinosos, idolatria, dinheiro, ambição. Violência que só aumenta, levando o homem à destruição. A sua rendição, da luta pra vida, ao crime reprime. Sabedoria que é dita, me apresenta o anticrime. Em sintonia com o Altíssimo, eu sigo sem vício. Eu sei que escuto, seleciono o que assisto. Em mim eu invisto, não caio em delito. Antenado com Jesus na salvação. Acredito, eu vou na rima, na batida, sem ideia suicida. Confirmando, aceitando, só Jesus é a saída. Ressurreição de vida, esperança recuperada. Gringo e Marte, libertação divina pra quebrar. RB na área, Jesus Cristo no comando. Na base da oração a gente segue lutando. Roberto, Dani, Cláudio, Guido e Marcelo. FPX arrebentando como as portas do inferno. FPX é nossa sigla, Marcelo na trilha. Soldado de Jesus, eu vou mandando a minha rima. Abra um caminho, deixa o mano aqui passar. Munido com a palavra, ninguém vai me segurar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Vou pra igreja, não tem hora pra voltar. Só saio de lá quando Deus me abençoar. Eu tô na correria, de noite e de dia. FPX, a sigla família. O Espírito Santo é que me guia. Eu digo não à idolatria. Só Cristo salva a periferia. Falando aqui é DR cristão, mas o pregando a salvação. Sem quadrada na mão, longe do sistema da ilusão. Sem chance no esquema do passado eu não caio. Orando não me distraio, minha rima é como um raio. Olha só meu senhor, quem demorou chegou. Sou suborno sempre ativo, guerreiro e não bandido. Soldado combatente, na guerra dos aflitos. De só droga, só tristeza e o diabo seduz. Então me diz aí cristão, mudão, quem é a luz do refúgio na vida? Pra quem necessita, principalmente pra aquele que se pra atira. Tira a vida de um pai de família, no crime anda cego. Mas a obra será feita mesmo que seja no inferno. A alma é resgatada e transformada em servo. Sem terror no dia a dia, na trilha sonora da vida. Sou de treta pra treta, sou de rima pra vida. E junto faço a cena da família. Família FPX versus o verba LX, Bruno Pro, verbo X. Resumindo na sequência, um verso que diz: o mundo sem Jeová jamais será feliz. Guia por Cristo agora, pode botar fé. Não jogue cara ou coroa com sua vida. Qual é? Não fique fazendo o tempo todo. Cê fila no prato, cê fogo na bomba, dos faia. Quem detona? Prostituta, ladrão, viciado, traficante, homicida. Se liga na fita, virada de mesa, mudança de ato, baralho marcado. Jesus, Jesus, Jesus. A única saída. Adriano tá na área, é o skate na quebrada, CMF, MHG, provérbio X. Pra você é hora de alegria, é hora de comemorar com os mano e as mina, paz de Deus tá no ar. Pra você que está me ouvindo, eu mando um recado. Saber que Deus existe, todo mundo sabe. E o que faz a diferença é obedecê-lo. Só assim que eu consigo ser abençoado. Oh!